Veja bem, a primeira diferença, antes da gente entrar então no ponto da quarta nobre verdade, vamos entrar nesse ponto dessa diferença fundamental entre os estados depois da morte para o budista e os estados depois da morte para o cristão, porque essa é uma questão que se levanta constantemente. Antes da gente entrar então na quarta nobre verdade, certo? Vamos explicitar um pouquinho, explicar um pouquinho essa questão da diferença nos conceitos de estados depois da morte para os cristãos e estados depois da morte para os budistas. Certo? Porque os budistas, eles fazem uma análise puramente e perfeitamente natural do que acontece com os seres vivos depois da morte. Tá claro isso aí? Eles falam, ó, o que pode acontecer com o sujeito depois da morte é isso. Tá? A primeira coisa é que para eles, o ser não é o organismo psicofísico. Tá claro isso aí? Certo? Então, quer dizer, o ser não é não é humano ou equino ou qualquer outra forma de vida que conhecemos. Para eles, o ser é essa testemunha fundamental. Ora, observando a natureza dessa testemunha, é evidente que essa testemunha sempre existiu e sempre existirá, pela própria natureza dela. Não sendo ela um conjunto específico de relações com o ambiente, sendo pelo contrário, certo? O que está subentendido em qualquer conjunto de relações com o ambiente, ela existe antes dessas relações e continua existindo depois que cessam essas relações. Tá claro isso aí? Então, esse é o primeiro ponto. Quando o budista fala de reencarnação, ele não está falando da pessoa humana, porque a pessoa humana é o conjunto de intelecto e organismo psicofísico. É evidente que a pessoa não reencarna coisa nenhuma. Tá claro isso aí? Então, essa é a primeira coisa. O que eles vão dizer? O que os budistas vão dizer? Olha, depois da morte, de duas, uma. Ou você, antes da morte, chegou ao conhecimento da sua verdadeira natureza, e aí tudo o que define a sua pessoa é contemplado por esta testemunha original em sua realidade última. Ou, simplesmente, você não chegou a esse conhecimento e, como agora você não tem mais o aparato psicofísico para servir de base para o caminho, esta pessoa vai se dissolver. Mas ela não vai se dissolver imediatamente, porque você tem memória. E a memória não pertence à parte física do organismo psicofísico. Pertence à parte psíquica. A parte psíquica é capaz de duração indefinida. Indefinida quer dizer, não quer dizer que vai durar para sempre. Mas quer dizer que não há um limite pré-determinado. Este estado, este processo de dissolução da memória da pessoa é exatamente o que o cristão chama de inferno. É exatamente a mesma coisa. Tá claro isso aí? E no inferno, a pessoa humana se perdeu para sempre. Tá claro isso aí? Mas a testemunha não. O intelecto continua exatamente o mesmo no inferno ou fora dele. Exatamente. A pessoa humana é a conjunção de um aparato psicofísico com o intelecto. Perdão. Mas o seu caráter pessoal, o que a define como pessoa, se perde. Exatamente. Por quê? Porque ser pessoa é ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ser pessoa é ser um intelecto que um dia nasceu, filho de fulano e fulana, tem uma série de memórias e experiências, não é isso? Ser pessoa é tudo isso. Ser pessoa é o quê? Ter uma vida humana, um intelecto que tem uma vida humana. O que os budistas dizem é o seguinte: se você, durante esta vida, não realizar, não despertar para a sua verdadeira natureza, quer dizer, não atingir a iluminação, esta pessoa se perderá. Porque os componentes do organismo psicofísico se dissiparão. Primeiro, os do organismo físico. Quer dizer, primeiro, o corpo. E depois, o psiquismo. Mas muito depois, indefinidamente depois. Percebe? Então, quer dizer, o processo de decomposição do organismo psicofísico evidentemente tem uma duração determinada, uma duração que acaba. Se você realizou a sua verdadeira natureza, se você se tornou um Buda. O budismo, ele é mais hard do que o cristianismo. A pessoa pensa que não, mas é. É só uma questão de se analisar friamente. Então, o processo de decomposição do organismo psicofísico, evidentemente, tem uma duração limitada. Essa duração não se chama propriamente tempo. Porque o tempo é uma medida do deslocamento. E uma vez que não tem mais organismo, a parte física do organismo não tem mais deslocamento, então não tem tempo, mas tem uma duração. Esse tipo de duração é o que os escolásticos chamavam eviternidade. Exatamente. Veja bem, toda duração física, toda duração temporal é limitada. Tem um limite, tem um começo e um fim. Tudo que é corpóreo tem um começo e um fim. Tem uma história e acaba. A eviternidade não. Ela tem um começo e ela pode ou não ter um fim. Exatamente, que o processo seja indefinido. E para a pessoa é necessariamente eterno. Porque, quer dizer, a pessoa não tem resgate mais. Aquela pessoa não tem como resgatar mais. É como o inferno é como uma doença incurável, imortal da psique. Quer dizer, não tem mais retorno. Percepção desse sofrimento, ou seja, a psique continua funcionando, percebendo que está no inferno. Vocês querem uma experiência básica do que é o inferno? É o seguinte, num dia em que vocês, por exemplo, precisam sair para trabalhar, porque tem uma coisa muito importante para sair, vocês dizem o seguinte: não, agora eu vou levantar da cama e apenas sentar numa cadeira. E eu vou fazer de conta que eu não tenho como ir trabalhar, eu vou fechar os meus olhos, eu vou tapar os meus ouvidos, eu vou tapar todos os sentidos e ficar apenas preso na cadeira. E eu vou fazer de conta que eu não posso, não tenho outra escolha senão isso. Façam isso 24 horas. Pois é, o inferno é isso indefinidamente. Significa justamente que ele foi ao estado onde estavam esses seres e libertou inúmeros seres dali. Muitos seres ele libertou dali. O inferno é simplesmente o seguinte, ó, um psiquismo que perdeu o meio de ação sobre o mundo. E, portanto, perdeu os instrumentos para toda a felicidade que lhe era possível. Fala de novo. O inferno... Hã? É simplesmente o estado de um psiquismo que perdeu todos os meios de ação sobre o mundo. Todos os meios de interação com algo fora do psiquismo. Mas ele tem a memória dessa interação. E para o budismo, há aquela figura como a do hinduísmo, de perder-se, inclusive, a memória, que é o grande sofrimento, e ninguém mais nem lembrar-se do que você foi? Sim. Aqui também está presente? Aqui também. Quer dizer, é evidente que no decorrer das gerações, certo? Todos o esquecerão. Você será lembrado pelos santos no paraíso como uma possibilidade não realizada. De tanto. É horror. É aquele negócio, tenta fazer a experiência um dia. É uma experiência que vale a pena. Vou fazer. Pois é, porque a gente sabe que, olha, isso aí é a essência do sofrimento. Não é? Não, a hora da morte não é nada. Sério, a hora da morte é brincadeira. Porque você não vai ficar 50, 100 anos nesse processo. Você vai ficar indefinidamente nesse processo. Mas assim, existe a possibilidade da pessoa entrar nesse processo sem passar pela experiência da morte? Não, né? Impossível. Impossível. Quer dizer, impossível. É na morte que se define. Só repita as perguntas, porque talvez aí tá. Não pegue, viu? Quer dizer, ela perguntou se é possível a pessoa passar para esse estado, quer dizer, para o estado infernal antes da morte. Não, não é possível. Porque o que caracteriza o estado corpóreo? O fato de você poder experimentar diferenciadamente o prazer e o desprazer. Estar em coma, mas não é indefinidamente. Não é indefinidamente. E fora que é o seguinte, certo? Muitas pessoas em coma testemunham ter ouvido coisas que as pessoas falaram, ter visto coisas que aconteceram na sala. Então, quer dizer, não é um isolamento completo. E veja bem, o inferno não é um sono profundo. Não, você está lá acordado e você não tem olhos para ver, você não tem ouvidos para ouvir, você não tem língua para saborear, você não tem mãos para tocar. No começo, será uma sensação mais ou menos de alívio. Você vai pensar, eu estou dormindo, e isso é um sonho. E a sua mente vai para o estado de sono profundo mesmo. Mas uma hora ela cansa do estado de sono profundo e ela acorda. E aí quando ela acorda, você vê que você não consegue acordar completamente. Você não consegue acordar os seus sentidos. No começo você pode se consolar com a ideia, ah, pelo menos agora eu não apanho mais, não tenho mais doença. Não... Mas daqui a pouco, poxa vida, mas aquele filé era tão bom. E cadê a língua para saborear o filé? Ah, e as pessoas que eu conhecia? E as pessoas que falavam comigo? E aí assim começa a decomposição da psique. Não, é um estado indizível, entendeu? A pessoa, quando ela está nesse estado, ela tem consciência que isso é a morte? Não, no começo não. No começo ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe o que aconteceu. Ela pensa que ela está exatamente como ela estava, só que alguém encheu ela, sei lá, de fita isolante e ela não consegue sentir mais nada. É, às vezes a gente tem uns sonhos que a gente quer acordar e não consegue. Uhum. É, pois é. O sonho é algo, o sonho do qual a gente não consegue acordar é algo parecido. Pequenas experiências. E no budismo, ou você é Buda ou você vai para o inferno? Exatamente. O Buda falou, não tem escolha. Sim. Aí o que, que o Buda falou? Olha, falou, ó, quando terminar completamente a decomposição da sua pessoa, da sua personalidade, certo? A testemunha assumirá outra forma que não tem nada a ver com você. Não, uma árvore não, porque a árvore não percebe. A árvore não é um modo de testemunhar a realidade. Ela é um modo de não testemunhar. Agora, o que acontece? Veja bem. O símbolo usado é... Ah, você, por exemplo, você pode ressurgir como um cachorro. O budismo aceita isso também? Que pode voltar na mente, pode voltar como um bicho? Veja bem. A mente... Ela é a mesma no bicho e em você. A formiga testemunha a realidade do mesmo jeito que você. A diferença entre você e a testemunha é só porque é muito mais legal você ser humano do que ser formiga. Porque as formigas dificilmente obtêm a iluminação. Saiba disso. Então, se a mente voltar numa formiga, ela... Agora, a mente voltar numa formiga... Isso não, essa expressão literalmente não tem sentido. Porque sendo o processo de deterioração da personalidade um processo indefinido, ele não tem medida com o estado temporal. Tá claro isso aí? Então não é assim, você morre, veja bem, olha só, você morre e aí a sua psique passa por um processo indefinido de deterioração. Quando a mente vai reencarnar? Quando acabar a deterioração da psique. Mas essa deterioração não é medida pelo tempo. Mas ela acaba. Acaba, mas ela não é medida pelo tempo. Exatamente. Exatamente. Pessoal, isso é eterno, né? Nesse ciclo é eterno. Veja bem, o que é eterno aí? Eterno é em relação à pessoa, porque a pessoa não retorna mais. A pessoa não tem outra chance. Ela para sempre está perdida. Tá. Certo? Aí, não, mas tem uma parte que retorna. Quer dizer, que é a mente. Mas ela retorna para onde? Ela não pode retornar para esse mundo, porque você teria que ter uma data para isso. E o processo não é medido por tempo. Então ela volta para isso. Então ela volta para isso. O que os budistas vão dizer? Olha, simples, existem indefinidos mundos. Ela transmigra para outro mundo. Mas mundo no sentido, se fosse uma outra terra? Veja bem. Se a gente falar terra, não é bem exato. Planeta não é bem exato. Dimensão não é bem exato. Deus é que sabe. Quer dizer, a transmigração que é justamente essa possibilidade, a possibilidade da mente ou intelecto, certo, assumir uma outra forma, num outro mundo, é evidente, certo? Mas ela só pode ser explicada juntamente com a ideia de a multiplicidade de mundos. Certo? Então, por exemplo, alguns autores hindus, eles interpretam esses mundos como o seguinte: as diversas humanidades completamente isoladas do ponto de vista cultural. Então, por exemplo, eles vão dizer o seguinte: olha, antes de Adão tinha uma outra humanidade que, quando acabou, não sobrou nada dela. Você entendeu? Então eles dizem que os mundos são ciclos sucessivos e que Deus sempre terá humanidades e que a mente volta para uma outra, certo, humanidade, mas não necessariamente na forma humana. O sujeito não necessariamente, aquela mente não necessariamente volta na forma humana. Isso é determinado por outras coisas que é muito mais complicado de explicar. Mas o fato é que a verdade, o importante é de se lembrar aqui, que é o seguinte: olha, a transmigração ou a nova forma assumida não tem nenhuma relação existencial com a forma anterior. Nenhuma. Não é assim, então eu morri, na semana que vem nasce um cachorro e aquele cachorro é eu. Isso é uma interpretação popular. É uma maneira popular. Do mesmo jeito que, por exemplo, é uma interpretação popular no cristianismo, falou: o inferno é um lugar de fogo. Entendeu? Porque você tem certas coisas que não dá para descrever na imaginação popular. Tem certas realidades que não dá para você descrever. Mas quando existe a, no budismo especificamente, quando existe a reencarnação, que existe todos esses pequenos monges ou lamas que reencarnam. Oh, isso é outra coisa. Isso não é transmigração. Isso é metempsicoses. Isso é o quê? Isso é o quê? O sujeito, por uma série de ritos e realizações espirituais, ele reintegrou elementos da psique dele na verdadeira natureza. E quando ele morre, esses elementos são entregues de modo mais ou menos intacto a um outro ser que está ingressando naquele mundo. Às vezes em vida ele já diz: ah, vai ser em tal região. Ah, vai ser um sujeito com nome de família, significa não sei o quê. Então ele está entregando, por exemplo, memórias dele, virtudes ou hábitos de comportamento dele, conhecimentos, uma série de atos psíquicos que foram reintegrados, ele pode entregar como um todo para um outro ser. É o que acontece com o Dalai Lama. Então o Dalai Lama nasce, ele tem memórias de um outro cara. Mas ele mesmo fala: olha, é um outro cara. Eu tenho que seguir o caminho da iluminação tudo de novo. Se fosse o mesmo, eu não teria que seguir. Não tem esse negócio de você ter que seguir três vezes o caminho da iluminação. Isso é metempsicoses. É outra coisa. Então ele vai ter duas mentes? Aquela que ele recebeu e a dele que ele tem que chegar? Não. A mente é uma só. A mente é uma só. Tá. O que ele falou? Simplesmente é o seguinte: olha, quando você morre, quando a gente morre, nosso corpo não pode ser comido por outros seres? Pode. Daí ele não vira os outros seres? Sim. Pois é, a mente é a mesma coisa. Na verdade, quem é um aspecto psíquico. É um aspecto psíquico, exatamente. É uma coisa do psiquismo dele. Que daí não se desintegra. Exatamente. O processo, a pessoa se protege desse processo infernal. Não. Não também? Não. Não é se proteger do processo infernal. Veja bem, só pode fazer essa entrega. Não. Isso só é possível. Veja bem, a metempsicose, assim, quer dizer, a entrega de um grupo intacto de atividades psíquicas, só é possível por um artifício sobrenatural. Né? Quer dizer, teve lá na história um Buda e ele falou: olha, eu, certo, tenho sobrenaturalmente este poder e eu entregarei parte do meu psiquismo para que eu esteja, de certo modo, presente com vocês o tempo todo, para que vocês não esqueçam o caminho da iluminação. Vamos, o processo, veja bem, só para fazer uma comparação aqui, o processo que o Cristo faz no cristianismo é como que o inverso complementar disso. Ele não entrega uma parte do psiquismo dele para ficar com a gente, mas ele fala o seguinte: olha, depois que você morrer, eu recolherei o seu psiquismo em mim, mesmo que você não tenha atingido a realização, e em mim você atingirá. Você entendeu? É isso que é a salvação. A salvação sem mérito. Que o Cristo fala. Quer dizer, olha, o seu psiquismo estava em uma condição tal que ele seria deteriorado depois da morte. Exatamente. No entanto, eu vou aqui, quando você morre, eu pego este psiquismo e ponho no meu ser. Integro ele no meu ser. E aí ele sobreviverá até ele atingir a mesma realização que sou eu. Então Jesus Cristo aboliu o inferno? Não, só para alguns. A promessa dele é condicional. Ele, em princípio, quer dizer, veja bem, este mecanismo de recolhimento da psique é, em princípio, universal. Certo? Então, ele é, em princípio, universal. Então, em princípio, ele abriu o caminho da salvação para todos. Mas ele falou: olha, mas eu só posso efetivar esse processo se você cumprir determinadas condições. Se você cumprir essas determinadas condições, eu faço esse processo com você. Essas condições não causam um mérito, mas tornam possível existencialmente. Quer dizer, veja bem, o efeito natural dessas condições não é você se libertar. Isso não é um efeito natural. Você entendeu? Não é assim, você faz essas condições e aí você atinge a iluminação. Não. Naturalmente, se você fizer essas condições, não vai acontecer nada. Certo? Mas, dentro das condições da promessa estabelecida por ele, se você faz, cumpre essas condições, ele pode preservar o seu psiquismo. E ele pode preservá-lo indefinidamente até que você atinja a realização dele. Tá claro isso aí? Tem uma dúvida, posso voltar um pouquinho? Opa. É tão raro para um budista tornar-se Buda como é para um cristão tornar-se santo? Tornar-se Buda é mais raro. Tornar-se Buda é mais raro. É very raro. Mas, calma, peraí. Não, calma. Mas peraí, o que aconteceu? Veja bem. O Buda só pega os Budas, mas igual o Buda, só pega o Buda não, só os Budas se salvarão. Sim, mas o que acontece? Não, é. Não, pelo contrário, ele falou: ó, vou vir pegar os caras que não vão virar Buda. Que ó, se você contar com eles, eles vão tudo pro inferno. Certo? Hã? Certo? Agora, o que acontece? Veja bem, o budismo. Logo, o que aconteceu? O Buda passando o seu ensinamento, alguns discípulos atingiram o estado de Buda. O mesmo estado que ele. Certo? Poucos. Um número pequeno. Certo? Passou as gerações. O que acontece? Esses discípulos que atingiram o mesmo estado de Buda, o próprio Buda deu para eles o quê? Instrumentos para adaptar os métodos e a doutrina segundo as circunstâncias. Porque o Buda falou: olha, o importante nesse negócio é ir direto ao ponto. O objetivo aqui é a iluminação. Certo? Se você precisa mudar os métodos numa circunstância ou noutra, então você muda. Certo? Então o que acontece? Entre 50 e 300 anos depois da morte do Buda, surgem novos escritos budistas, que os budistas dizem esses escritos são do Buda, mas eles foram escritos depois da morte do Buda. Sim. Exatamente, começam a surgir os escritos Mahayana, certo? Em oposição ao Hinayana, Certo? Mahayana significa grande veículo. E Hinayana significa pequeno veículo. Quer dizer, o primeiro método que o Buda ensinou, que é justamente a quarta nobre verdade, que é o caminho octuplo, é um método seguinte. Ó, tá, um cara em um zilhão vai virar Buda cumprindo esse método. Assim, um cara em um zilhão. Tá? Mas o que acontece? Como você tem uma geração, uma sequência sucessiva de seres que atingem o estado de Buda, eles vão o quê? Trazendo outros métodos. Então, por exemplo, eles pensam, não, o que acontece? Ah, e se um sujeito estava no caminho óctuplo e só criou bom karma, mas não chegou à iluminação? Depois da morte, o bom karma dele se dissipará como o de todos os outros. Certo? Temos que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, alguns Budas, na sucessão do Buda, acabaram criando métodos alternativos e propostas que algumas, por exemplo, se assemelham ao cristianismo. Outras se assemelham aos métodos hindus, que o Buda originariamente rejeitou, mas adaptados à circunstância budista. Então, o que acontece? O budismo, ele tem um mecanismo interno de autoadaptação. E é por isso que existem tantas escolas budistas e elas se contradizem tanto umas às outras. Então a gente pensa, por exemplo, ah, não, olha aqui as guerras entre cristãos e muçulmanos. Meu caro, você não conhece as guerras entre budistas e budistas. O Mahayana é um grande veículo. Exatamente. O Mahayana é o quê? O conjunto dos budistas que segue os ensinamentos desses escritos posteriores. Que são posteriores à morte do Buda e que são adaptações do método original budista. E o método original, que é, no caso, A quarta nobre verdade, exatamente. A quarta nobre verdade é o quê? A verdade sobre a causa da cessação do sofrimento. Eu falo, olha, essa causa tem tem oito componentes. É um método, exatamente. Então vamos listar aqui. Ele fala, primeiro. Então, primeiro elemento do nobre caminho óctuplo é visão correta. Eu falo, para que você atinja a iluminação. Eu já cansei mesmo. Então, em que consiste a visão correta? A visão correta, certo? Consiste em que você tem que ter clareza intelectual suficiente para entender a doutrina do que o Buda está falando, a doutrina da iluminação. Quer dizer, você precisa entender os conceitos de iluminação, o conceito de ignorância fundamental, os conceitos das três verdades anteriores, todos esses conceitos, o conceito de eu, de não eu, tudo isso você precisa ter claramente definido para entender o que é iluminação. Então, esse é o primeiro passo. O budismo é só para cara inteligente. Segundo passo, intenção correta. Quer dizer, uma vez que você entendeu que isso é o que é iluminação, você precisa o quê? Intencionar a iluminação constantemente. Você precisa querer a iluminação. Terceiro, linguagem correta. Uma vez que você quer a iluminação, você entendeu a doutrina, agora você quer a iluminação, o que acontece? Você vai ter que ficar pensando nos obstáculos para a iluminação, e você vai ter que ficar reexpressando a doutrina para você mesmo todo dia. Você tem que tomar muito cuidado para que essa reexpressão, para que essa reelaboração verbal da doutrina não te desvie. Quarto, conduta correta. A conduta correta consiste em não violar cinco preceitos. Primeiro preceito, não matar. Segundo preceito, não roubar. Terceiro preceito, não mentir. Quarto preceito, não ser incasto. Não ser incasto? Hoje em dia se traduz assim, mas o Buda falou o seguinte: você tem que ser casto. Isso foi o que ele falou. Então aí não é não. É, não, ele falou não ser contrário à castidade. Por ser casto que fica mais rápido. É isso. E não ingerir bebidas ou substâncias inebriantes. Então esses são 5 preceitos da conduta correta. Como você pode ver, é muito parecido com todas as outras, né? Certo? Quinto, ocupação correta. Quer dizer, uma boa parte do seu tempo todos os dias será ocupado com ganhar a vida. Sim. Você tem que ter uma ocupação, você tem que arranjar uma ocupação que não seja contrária à iluminação. Existem ocupações para se ganhar a vida. Claro. Contrárias. A iluminação, existe, exatamente. Então, os budistas em geral interpretam a ocupação correta, eles falam, olha, tem dois componentes na ocupação incorreta. Ela pode ser objetivamente incorreta, quer dizer, pode ser uma ocupação que exige que você descumpra um dos preceitos. Então, por exemplo, assassino profissional, não dá. É uma ocupação incorreta. Segundo, ela pode ser subjetivamente incorreta. Quer dizer, ela pode ser uma ocupação que, na prática, não permite que você pense na iluminação o tempo todo. Qualquer profissão, pode ser qualquer profissão honesta, mas vai depender do seu psiquismo concreto. Para uns, aquilo é feito com naturalidade e facilidade, e ele pode, enquanto está fazendo aquilo, está ocupando a sua mente com as questões da iluminação. Para outros, aquilo lá exige demais da mente dele, ele não consegue. Bom, então só quem consegue a iluminação, quem faz vários manuais. Bom, porque aí dá pra pensar. Olha, peraí. Estou descrevendo o caminho que o Buda descreveu. Não o caminho que eu gostaria que ele tivesse descrito. Sexto. Certo? Eram oito. Tá. Sexto. Esforço correto. Esforço correto consiste no seguinte: olha, embora você faça muitas ações, certo? Que visam a subsistência sua e de outros, e blá blá blá blá blá blá blá, você tem que fazer muitas ações que visam exclusivamente a iluminação. Sétimo, atenção correta. Era óbvio. Começou com 4 verdades, né? Daí aumentou para 5 preceitos. Então, atenção correta. Atenção correta consiste no quê? Veja bem, a atenção, sua atenção se dirige geralmente para as relações concretas captadas ou existenciadas pelo seu organismo psicofísico. A sua atenção agora tem que se voltar para a testemunha, constantemente para a testemunha que percebe essas relações. Vai ser só o sétimo. Para fazer o sétimo, tem que fazer todos os 6. O bom aqui seria: o quarto seria a verdade sobre a causa da cessação do sofrimento. Exatamente. Exatamente. A única maneira de cessar o sofrimento é você eliminar a ignorância fundamental acerca da sua natureza ou atingir a iluminação. despertar. Ah, são diversas, depende de muitas circunstâncias. Então, por exemplo, as atividades de caridade, ou o sujeito, as orações, ritos, vai depender de muitas circunstâncias. Existem inúmeras ações, vamos dizer, que são para a iluminação, do mesmo jeito que existem inúmeras formas de ação que são para este mundo, são para a sobrevivência. Então, a atenção correta é que a sua atenção se volte constantemente para a testemunha fundamental, para a mente e não para o organismo psicofísico. Essa é bem difícil. Né? Essa é bem difícil. Imagine como é que vai ser a oitava. Uma pior que a outra. Agora... Exatamente. A oitava, que geralmente é trazida como concentração correta. A concentração correta consiste no o quê? No alcançar um estado de absorção completa na atenção à testemunha. Quer dizer, você tem que ter abstração contemplativa. Uma hora você se concentra tanto nessa testemunha que você só percebe ela. Pois bem, esse é o nobre caminho octo. Como vocês podem ver, é difícil pra caramba. Praticamente impossível. Nossa. Ele tem os caminhos pra você indo através disso. Agora, exatamente. Veja bem, agora, o que acontece? As diversas escolas budistas, elas vão olhar e vão falar, tá, mas como que eu obtenho a visão correta? Quer dizer, qual é o resumo doutrinal que me dá a melhor visão correta? Que me dá a visão correta? Aí, bom, existem várias maneiras de dar a visão correta. Existem vários corpos doutrinais que podem dar a visão correta. Então isso aí já diferencia uma escola budista de outra. Tá claro isso aí? Ah, como você obtém a intenção correta? Quer dizer, a intenção constante de obter a iluminação. Então os métodos para se obter isso aí diferenciam uma escola budista de outra. E assim por diante. Você estava falando do Buda. E o Bodhisattva? Queria que você... Pois é, Bodhisattva é um conceito que surge só depois com o Mahayana. Não, o nobre caminho óctuplo, ele é a estrutura permanente tanto do pequeno veículo quanto do grande veículo. O pequeno veículo e o grande veículo são apenas métodos diferentes de você realizar o nobre caminho óctuplo. No Hinayana eles vão falar, olha, você só pode seguir esse nobre caminho óctuplo se você for monge. Porque, por exemplo, eles falam, não matar significa não ferir nenhum ser vivo. Então você já tem que ser vegetariano, para começar. E se alguém te bater, você não pode revidar. Eles vão falar, ser casto significa celibato. Porque foi o que o Buda fez. Veja bem, o Hinayana, ele simplesmente está apontando para você que este nobre caminho óctuplo era a prática do Buda. Então você tem que seguir a mesma prática. Então eles vão falar ocupação correta. Eles vão dizer, ocupação correta é ocupação monástica. Mas seria muito fácil também. Pelo menos tem a repescagem lá. Repescagem! Não, mas chegar nesse estado contemplativo é difícil pra caramba. Não, não é. Vida monástica, vendo passarinho. Não, mas escuta, isso quer dizer o seguinte. Não, peraí. Isso quer dizer que é o seguinte. Você está querendo dizer, veja bem, você está querendo dizer que é o seguinte, que a vida, a iluminação é tão fácil para um monge quanto para um playboy. Não, Não. Porque o milionário, ele tem as mesmas condições contemplativas. Mas ele não quer. Hum? Pra ele, mas tem todos os monges que é. Mas pra ele é mais difícil, pro playboy é mais difícil atingir a iluminação. É nada, é a mesma coisa. Ele tem as mesmas condições de ficar sentado, prestar atenção. Né? O negócio é que essas coisas aqui são igualmente difíceis, tanto pro monge quanto pro não monge. Tá, mas para um ser humano normal chegar à iluminação. Um ser humano normal, quer dizer. Você viu? Não Buda, certo? Não Buda. Certo. Mas um trabalhador normal que tem que sustentar filho e tudo. É dificílimo. Para grande maioria budistas que percebem que não vão conseguir atingir, como que eles enfrentam isso, né? Se sujeitam a saber que não vão atingir o estado de Buda. Veja bem, justamente isso, certo? E a perspectiva de uma, portanto, decomposição permanente, certo? Ou indefinida da sua psique, que conduz o esforço, a perseverança nisso, conduz a alma do sujeito a uma serenidade. Essa serenidade, certo, leva ele ao quê? A um estado que eles chamam de arhat. É um estado em que é o seguinte: olha, se você atinge essa serenidade completa diante desse conflito, o ato da morte conduzirá inevitavelmente à iluminação. É a repescagem, exatamente. É a repescagem, exatamente. Agora ser casto não é fácil. Não, veja bem, isso é o Mahayana. Mas Mahayana já é posterior. Ah, o Mahayana que fundou a repescagem, então. Não, o Mahayana assim, fundou uma repescagem. Não é que ele fundou uma repescagem, ele falou o seguinte: olha, chegou uma hora no Hinayana. O que aconteceu? Eles falaram: olha, na prática é impossível você atingir a iluminação. O que acontece? Quando eles chegaram a esse pensamento, o que acontece? As pessoas desanimaram da iluminação. Então elas não atingiram. Certo? Então elas. Claro. Então o que acontece? Elas não atingiram o estado de Arhat, o que tornava impossível a iluminação mesmo. Então, alguns poucos que estavam no estado de Buda falaram: não, peraí. Nós temos que dar para as pessoas, certo, uma prova evidente de que a iluminação é possível nesta vida. Então nós temos que reexaminar o nobre caminho óctuplo para ver se o método que estamos cumprindo para seguir o nobre caminho óctuplo é o melhor método para a nossa época. Exatamente. Aí eles reexaminaram e falaram: ah, não, por exemplo, não, se você não faz o esforço correto, certo, mas você pode compensar isso, por exemplo, na visão correta. Talvez tenha um jeito de uma visão mais correta compensar o seu esforço um pouco incorreto. Então eles começaram a articular esses diversos. Hã? Deram um jeitinho. Certo. E o que acontece? Nessas adaptações, sendo essas adaptações criadas num momento histórico preciso para um tipo de pessoa que estava ali na frente deles, o que acontece? Essas pessoas atingiam a iluminação. E aí isso fazia o quê? Fazia retornar a esperança da iluminação. Porque o importante é que essas adaptações sejam feitas por um ser iluminado para pessoas concretas. Certo. Que, não, estou vendo. A sua dificuldade é que você não tem visão correta, porque você é burro. Mas você tem esforço correto. Porque você é bom. Então eu tenho que dar um jeito de embutir no seu esforço correto uma compensação pela sua visão incorreta. O outro: não, eu estou vendo que você é inteligente, você tem a visão correta, mas você é preguiçoso. Então eu tenho que dar um jeito da sua visão correta induzir ao esforço correto. Mas aí é uma questão concreta, de observação concreta. E como que eles sabiam que determinada pessoa estava atingindo o estado búdico? Boa pergunta. Seguinte, como ele sabe que um outro atingiu o estado búdico? Só estando no estado búdico. Só um Buda pode dizer pro outro: ó, esse, aquele outro está no Buda, no estado búdico. quer dizer, você confia no testemunho dos Budas. Do mesmo jeito assim, quem está salvo? Você tem que confiar no testemunho do Cristo. Uhum. Aí entra a fé. Ou quem é muçulmano? Você tem que confiar no testemunho do Mohammed. Uhum. Não tem outro jeito. Vamos terminar a próxima semana. Bom, pelo menos chegamos ao nobre caminho óctuplo. Quer dizer, explicamos o núcleo do budismo, que são essas quatro verdades. É, sim, agora. Agora é só seguir! Agora é só seguir! Posso desenhar? Então tá. Pode desligar.